O relatório da maldade, um filme de terror, espetáculo sangrento, cenário de horror. Bandeira de luto pro sangue na favela. É sem motivos pra sorrir ou pra ser cena de novela. O corpo na viela, balança da justiça, o perfume da maçã, o cheiro da carniça. Na porra da farda cinza, medalha de homicida. Deus cria rota mata na blazer da polícia. No alvo da estatística, a dor fala mais alto. Velório, a vela acesa, finado no asfalto. Mãos ao alto e perna aberta, no quadro da esquina. No baque da loucura, carreira de faria. No fundo da cela fria, o terça oração do barraco. No mundo da tristeza do coração, a dor da canção maquiavélica da baixada. O eco do dispara, sequência de quadrada. O sangue que escorre aqui no eco do de fada. Sua K-47, que pura e arregaça. Traçalho maquinário, importado do empresário. É blindado, fusão, explode vidro e faz finado. Cena de filme louco de terror. A faca no pescoço, sangue no corredor. Da morte a lágrima que escorre, a mãe chorando o cemitério. As flores e a família ali de canto. Sem pranto, pensando no amanhã, no futuro do gatilho que cantou. Da bala que trouxe o luto do corpo. Caí ensanguentado na calçada, sequência de 9 no meio da madrugada. Sangue no chão, no inferno, nas vielas da loucura. O preto que transparece no sua sepultura. A lágrima do pai no rosto que escorre no peito. Na mira do fuzil G3, a lei do silêncio. Memórias póstumas, flores do calvário. Meus pesames, Senhor, que o mundão tá embaçado. Fusão engravatado de carrão do ano. E as crianças do barraco com fome ali chorando. Invadi o Itaú, um posto de gasolina. Vê o sangue escorrer na maldade da chacina. Só família de luto, é só desgraça. Dor no coração, sofrimento, lágrimas. Tiro de matraca na mira da escopeta. Sirene da ambulância, apurado na sarjeta. Ó, Senhor, escuta essa canção. Palavra verdadeira com fé. Sem ambição, pelos bagulho de luxo, arma, dinheiro, grande Cherokee, BMW, Pajero. Sem motivos pra sorrir, só pra chorar. Colocar a porra da farda cinza pra matar. De prêmio, medalha de honra ao mérito no peito, 7 tiros na cara, dá o troféu pro sargento da rota. Que invade a favela e bota pânico. E faz o moleque de 5 chorar ao ver o pai sangrando. Na porta giratória do HSBC. De toca na cara, 9 na mão e bop pra TV. É ver mais um corpo ensanguentado na calçada. Sequência de 9 no meio da madrugada. Sangue no chão, no inferno, nas vielas da loucura. O preto que transparece no sua sepultura. A lágrima do pai no rosto que escorre no peito. Na mira do fuzil G3, a lei do silêncio. Show revólver, aperta o gatilho. Preencha a inscrição e põe na escola o seu filho aqui. A faculdade é prestada de HK. Infelizmente a história parceira é contada. Bala, para alarme, assono funeral. Finado na viela da baixada é normal. Como se fosse uma história de horror, no qual eu sou ator que implanta o terror. Primeira parte só foi bala na cara. Moleque na calçada, só tiro de matraca. Conspiração pro crime, nota mil pra civil. Que gatilha o fuzil e manda pra puta que eu pariu. Na tampa do caixão lacrado, sangue derramado. Sequência de automática, flores do calvário. Só lágrima que escorre no rosto, pai e a mãe chorando. Escola do crime, diploma pra malandro. É atestado de óbito assinado no velório de uma simples sessão. De um triste repertório de tiro, do corpo ensanguentado na viela e da bandeira. De luto hasteada na favela. No canto infernal, do fuzil do rifle pau. A sirene da verde cinza, o hino funeral. Do corpo caído estraçalhado na calçada. Sequência de 9 no meio da madrugada. O sangue no chão, do inferno, nas vielas da loucura. O preto que transparece no sua sepultura. A lágrima do pai no rosto que escorre no peito. Na mira do fuzil G3, a lei do silêncio. O sangue no chão, do inferno, nas vielas da loucura. O preto que transparece o luto à sepultura. A lágrima do pai no rosto que escorre no peito. Na mira do fuzil G3, além do silêncio.